Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às ministrações sobre os Salmos e hoje vamos compartilhar sobre o Salmo de número 56, que é um salmo que expressa a confiança que Davi tinha em Deus num momento de grande angústia, quando os filisteus estavam para prendê-lo na região de Gate. E ele confiou no Senhor, e o Senhor de fato deu livramento a Davi. Assim também seja conosco. Inicio com uma mensagem do irmão Everson e uma da irmã Liene e do irmão José de Amorim. Tenha fé. E Deus fará o resto acontecer. É Ele quem se responsabiliza pelos dias mais difíceis da sua vida e te ajuda a prosseguir. Você é amado por Deus, há muito amor envolvido, há graça e misericórdia sobre sua vida, e isso você pode sentir. Esse seu momento difícil é uma fase, vai passar. Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Se levante, siga em frente, segure na mão de Deus, como diz aquele antigo hino, e vá. Confie nele e tudo mais ele fará. E você vai vencer em nome do Senhor. O irmão José de Amorim e a irmã Liene postaram no tempo certo. Tudo dará certo. E é verdade, no tempo certo, tudo se encaixa. Confie no Senhor, porque o Senhor está no controle de toda a situação, porque Ele é soberano e digno de adoração. Vamos fazer então a leitura do Salmo de número 56. Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem, eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus. Eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer o simples mortal? Todo dia escarnecem de minhas palavras, seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça. Derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro, e assim ficará claro que Deus está a meu favor, em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo. Neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Porquanto me livraste da morte, os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aleluia! Santa é a palavra do Senhor. Eu vou para as notas de rodapé, mas antes das notas da BKJA e depois das notas conclusivas, dos Salmos, eu quero só esclarecer mais uma vez, porque sempre alguém que está começando a ouvir agora, que até a vinda de Jesus, os servos de Deus oravam e pediam que o Senhor levasse os inimigos à desgraça mesmo. E eles oravam nesse sentido. A batalha espiritual para eles, particularmente na nação de Israel, se travava contra os outros povos. E foi muito difícil. E eles tiveram a presença do Senhor os abençoando. Mas a partir de Jesus Cristo, e depois de Jesus Cristo, inspirado na mensagem dele, com a exposição do apóstolo Paulo, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades ou poderes espirituais malignos. Portanto, quando o texto trata no Antigo Testamento, ele está tratando historicamente de Davi contra os filisteus. Mas nós não vamos pedir ao Senhor que ele leve as pessoas à desgraça. Ao contrário, nós vamos suplicar que o Senhor os livre da mão do maligno, de Satanás, do diabo, dos seus príncipes e demônios, que os livre dessa opressão e que eles possam experimentar não da desgraça em que vivem, mas da graça justificadora, salvadora e santificadora. Prestem atenção sempre nisso quando forem fazer a transposição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tá bem? Isso é muito importante para que você não venha incorrer em equívoco. Partindo para as notas, o medo é sempre paralisante. Mas Davi confia no Senhor e em sua palavra, e essa fé lhe dá forças e a liberdade de agir e ver as maravilhas de Deus. A principal arma, então já vou usar. Como cristão, tá bem? A partir da ótica do Novo Testamento. A principal arma do inimigo das nossas almas é a acusação, grifo meu, calúnia, arrogância, e isso lhe dá a falsa impressão de poder. O maligno acha que tem poder, desconsiderando o Deus de Davi. O nosso Deus. Davi afasta o medo e a insegurança por meio da fé na palavra de Deus. Esse é um princípio maravilhoso. Deus nos ensina, a partir de Davi, que nós afastamos o medo e a insegurança por meio da fé na palavra de Deus. Esta é uma forma figurada de expressar a onisciência e a atenção de Deus para conosco, que sonda os nossos corações e conhece todas as nossas intenções, os nossos conflitos, as nossas vontades. Deus está conosco, Deus é pelo cristão. A cruz de Cristo é a maior prova. As Sagradas Escrituras. A maior revelação e o Espírito Santo, a grande e definitiva confirmação de que Deus está conosco, habita em nós. Nós somos a habitação, a morada do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. Tabernáculo era o lugar onde Deus mandou estabelecer, segundo todo um detalhamento, está lá no Pentateuco, você pode estudar e depois nós vamos ministrar, onde ele ia estar junto com o povo de Israel no deserto, na trajetória do Egito para a terra prometida. E Deus habitou o tabernáculo e fez questão de detalhar como deveria ser exatamente aquele santuário, o lugar da sua santa presença. Hoje, o tabernáculo é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida, a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Davi demonstra sua fé ao escrever como se sua oração já tivesse sido plenamente atendida pelo Senhor. Irmãos, voltando à questão da fé, isso é fé. Quando nós oramos segundo a palavra. E se oramos segundo a palavra, já cremos que o resultado já aconteceu. Por quê? Porque se sabemos que estamos orando segundo a vontade de Deus, temos a convicção que Deus cumprirá o seu propósito. Deus estabelecerá a sua vontade. Então nós precisamos fazer como Davi, demonstrar a nossa fé, orar ao Senhor e ter a convicção que já fomos atendidos. O Senhor já ouviu e no momento certo ele vai liberando tudo o que precisa ser liberado para nós, segundo o seu propósito. Davi reconhece que agora deve cumprir os votos que fez a Deus, no final do capítulo, quando estava passando por graves aflições. O Espírito de Deus é a grande luz que ilumina o caminho daqueles que recebem a bem-aventurança da verdadeira vida. Davi encerra o capítulo, irmãos, dizendo que agora ele vai oferecer ao Senhor o cumprimento dos seus votos, ou seja, a sua gratidão, as suas ofertas de gratidão, porquanto o Senhor o livrou da morte, a fim de que seus pés não tropeçassem, a fim de que ele caminhasse diante de Deus na luz que ilumina aqueles que estão vivos. E só estão vivos aqueles que estão em Deus. Quem está em Deus é vivo, porque Deus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Quem não tem Deus está fisicamente e temporariamente, óbvio, como é fisicamente vivo, mas espiritualmente está morto. E caminhará para a morte física e depois para a segunda morte, que é a morte espiritual. Por isso é que nós precisamos proclamar, anunciar o Deus da nossa salvação, o Deus que é o Deus de Davi, o Deus manifesto plenamente em Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, o Deus que está comigo e com você. Davi diz assim: olha que coisa linda no verso 4. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança. Irmãos, nós não podemos ser meio cristãos e meio não cristãos. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. E se somos cristãos, estamos sim num novo caminho. Somos novas criaturas. Estamos num novo caminho para a Canaã celestial, para a terra prometida, para o novo céu e a nova terra que está preparada para aqueles que se renderem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, assim como não há metade cristão e metade não cristão, meio não cristão, também não há metade eu sou confiante e metade eu não sou confiante. Ou eu confio ou eu não confio. Se eu confio, eu tenho a convicção interior que Deus está no processo. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está intervindo, Deus está operando e no tempo certo ele fará tudo ser colocado no lugar certo. Agora, se eu não confio, eu às vezes até declaro em hinos, em cânticos, que confio, mas no momento dos problemas, no momento das lutas, das aflições, das tribulações, como Davi teve com os filisteus, nós temos os nossos conflitos diários. Aí, na hora do conflito, você vai sentir assim: ah, se Deus tivesse aqui, ah, se Deus tivesse operado, ah, se Deus estivesse a meu favor. Então, aí você não está confiando, porque confiança reflete essa experiência de fé, que é a convicção de fatos que eu ainda não vejo. É a certeza, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11. É a convicção de fatos que não se veem. Eu posso não estar vendo ainda, mas já tenho convicção de que Deus está no processo, Deus está na causa. É a certeza de coisas que eu espero, é a convicção de fatos que não se veem, que se não veem ainda, mas que se verão. Para concluir, quando Davi estava sendo perseguido pelos filisteus, mais uma vez ele clamou ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. O salmista revela o desconforto sentido pelo fato do inimigo estar continuamente querendo feri-lo. Contudo, o que mais impressiona nesse rei chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, é sua declaração de que, mesmo em meio ao temor, sua confiança está no Senhor. Meu irmão, minha irmã, deposite toda a sua confiança no Senhor. Ele está na causa. Davi o adora, exaltando a sua palavra e depositando no Senhor sua confiança. Exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Exalte segundo a palavra do Senhor e deposite no Senhor toda a sua confiança. Não duvide, confie, tenha fé. Davi sabia que os inimigos intentavam o mal contra ele, no caso, os filisteus, mas tinha convicção de que o Senhor derrubaria os povos que se levantassem contra os ungidos dele. Nós temos que ter essa convicção, ainda que o inimigo das nossas almas, o maligno, nem vou dar o nome, o maligno, intente o mal contra nós, nós temos que ter a convicção de que o Senhor o derruba, já o derrubou na cruz do Calvário e na ressurreição. Ele já está derrubado, ele já está vencido. E ele nada pode contra os ungidos do Senhor se nós tomarmos a nossa posição como filhos de Deus, como ungidos de Deus. Suas lágrimas foram recolhidas pelo Altíssimo e Davi experimentou do consolo divino. Meu irmão, minha irmã, assim como Davi, você pode estar passando por um momento de grande aflição e está chorando, e as suas lágrimas salgando o seu rosto. Mas eu quero dizer uma coisa: O Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E enquanto esse dia não chega, o Espírito Santo que habita em nós há de consolar você nesse dia. E há de manter o consolo diariamente para que você permaneça diante do Altíssimo. Experimente hoje, em nome de Jesus, do consolo divino. O Espírito Santo está consolando você e enxugando dos seus olhos toda lágrima, como fez com Davi. Por isso, Davi afirmou que no dia que invocasse o Senhor dos Exércitos, os inimigos sairiam em retirada. É isso que nós temos que afirmar. Nós invocamos o Senhor dos Exércitos e os inimigos de Deus saem em retirada em nome de Jesus. Essa experiência é muito abençoada, irmãos, mas está acompanhada de uma aliança em que Davi tem com Deus. Nós temos que manter firmes essa aliança, esse aliançamento, esse noivado com Deus até o dia da consumação do casamento, da festa das bodas eternas com Deus. Nós temos que nos comprometer a manter os nossos votos, a nossa profissão de fé, tudo que confessamos acerca de Deus, render graças ao Senhor e andar na presença de Deus, que é a luz da vida. Mantenhamos esse tipo de relacionamento, de aliança, de fé, de confiança, e com certeza Deus nos livrará da mão do inimigo. Assim nossos pés estarão livres de todo laço, a fim de que andemos na presença do Senhor, guardando Sua palavra e louvando o Seu santo nome. Amém. Eu encerro declarando: há três grandes princípios nesse salmo. O primeiro é de que existe mesmo uma guerra espiritual. Não negue isso, porque você vai acabar se prejudicando. Por desconhecer esse aspecto da batalha espiritual, você não vai se preparar devidamente e não vai vencer como Deus deseja que você vença. Há uma batalha. O inimigo faz de tudo para ferir você, para aprisionar, para machucar, para fazer você chorar, para te oprimir. Ele faz de tudo para te tirar da presença de Deus, para te tirar do sério. Em primeiro lugar, há uma batalha espiritual. Há uma guerra espiritual. Em segundo lugar, o homem de Deus, representado aqui por Davi, o homem segundo o coração de Deus, deposita toda a sua confiança em Deus. Isso nos ensina que nós, que somos seguidores de Jesus de Nazaré, devemos depositar nessa batalha espiritual do dia a dia. Que acontece no dia a dia, nos conflitos do dia a dia, o inimigo tenta de diversas maneiras nos perturbar, nos tirar do equilíbrio, do eixo, da paz, da tranquilidade, do gozo no Senhor. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Irmão, não fique nessa posição. Uma hora confio, outra hora não confio. Em nome de Jesus, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em terceiro e último lugar, depois que você vencer cada batalha espiritual, e não só nas batalhas, mas a cada dia e a cada noite, mantenha o seu compromisso, a sua aliança, o seu voto para com Deus, e se comprometa mais com o reino. Se comprometa mais com o reino. Se comprometa mais com o reino de Deus. Como, pastor? Orando mais, lendo mais a Bíblia, ouvindo mais sermões, estudando mais livros devocionais e teológicos também, jejuando, ofertando, ministrando nos diversos ministérios da igreja, ofertando com liberalidade na sua igreja. E se desejar, também há pessoas que estão trabalhando para a expansão do evangelho no mundo inteiro. Invista liberalmente. Você tem um voto para com Deus. Então, além da ação de graça, além de ser grato a Deus, você que foi livre da morte e do inferno, você que anda na presença do Senhor, agora louve o seu santo nome, mantendo um compromisso mais arraigado, mais firme com Deus. E você vai ver que isso vai agradar o coração de Deus e ele vai lhe abençoar cada dia mais. Porque Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha muitos anos de experiência pessoal com Deus. E quando nós vamos acumulando essa experiência, porque Deus é uma pessoa, aliás, né, em Deus são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é um Deus de relacionamento. E quanto mais nós nos relacionamos com ele, a nossa aliança, o nosso noivado vai ficando mais abençoado. E quando nós temos uma relação mais próxima com as pessoas, mais nós podemos confiar nelas e nós podemos investir nelas. Por quê? Porque você não vai sair pela rua para alguém que não conhece, você pode fazer o bem. Não importa quem. Isso sim. Faça o bem, não importa quem. E não perca isso de vista, porque isso é misericórdia e solidariedade. Mas aliança envolve relacionamento. E relacionamento envolve comprometimento um com o outro, comprometimento com a causa, comprometimento com um projeto. E nós temos um projeto. De pregar o Evangelho a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos de todas as nações e anunciar o que Jesus nos ensinou. Faça tudo isso, confie nele. E lembre, você tem uma batalha espiritual, confie no Senhor e se comprometa com ele, e a sua vida será cada vez mais abençoada e mais próspera. Em nome de Jesus. Shalom Adonai, que significa a paz, a bênção, a prosperidade do Senhor, porque Adonai é Senhor. Shalom é isso que eu falei: paz, bênção, felicidade, prosperidade, bem-estar. O Shalom é muito amplo. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Seja sobre você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.